Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Muito prazer, Rony Santos aqui na sua rádio para dar início aqui ao programa Máquina do Tempo, onde você vai matar a saudade, navegar no tempo aqui na sua rádio favorita. Vamos tocar muita música internacional para você matar a saudade, aquelas que viraram febre nos anos 70, 80, 90, você vai recordar ouvindo aqui no nosso Máquina do Tempo. Muito prazer, estarei aqui com você 60 minutos tocando a melhor música dos anos passados, aquelas que marcaram época e hoje desfilam nas rádios de todo o Brasil. Está no ar Máquina do Tempo e para começar vamos trazer a primeiríssima de hoje. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Can't wait for you and the things you make. máquina do tempo. Take your chance. sucessos imortais. Máquina do Tempo. Hi! This is Captain Jack! Do you really follow me into the light? When it strikes the zone, when it strikes the zone, my side. Do you really make a man so bad of mine? Love and peace is our fight. All for one. Come together, friends, we have to take this chance. All for one. Come together, friends, we gotta take this chance tonight. As lindas canções você ouve aqui no nosso Máquina do Tempo, com a melhor música internacional para você matar a saudade aqui na sua rádio favorita. Não saia daí, já já estarei de volta trazendo muito mais para você aqui no Máquina do Tempo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com a melhor música pra você na sintonia. Estamos apresentando Máquina do Tempo, um programa especial para você que gosta de curtir a melhor música internacional, aquelas que foram tocadas nos anos passados, as antigas, você recorda ouvindo aqui no nosso Máquina do Tempo. Vamos trazer muito mais aqui para você. Máquina do Tempo. You shot a hole in my soul. sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Never, never, never.

Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Estamos de volta com a melhor música internacional aqui na sua rádio favorita, Máquina do Tempo. Um programa especial para você que gosta de curtir a melhor música dos anos 70, 80, 90 aqui na sua rádio. Vamos trazer mais música aqui na nossa programação. Máquina do Tempo. Here I am. since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down, before we fall down. We got stars directing our fate, your brands, overdose of Christmas, and give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Yeah. Que peninha que está terminando aqui a nossa programação dessa segunda-feira, mas não fique triste não, porque amanhã, terça-feira, estarei de volta trazendo muito mais para você aqui na sua rádio, na nossa máquina inesquecível. Fique ligado, tô indo nessa, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.